No início da noite de segunda-feira, por volta de 18 horas, equipes do Corpo de Bombeiros de Foz do Iguaçu foram mobilizadas para o atendimento de uma situação de colisão moto-bike. Na BR-277, nas proximidades do posto Três Fronteiras, região do bairro Portal da Foz, uma moto e uma bicicleta envolveram-se em uma colisão, deixando duas vítimas feridas. No local foi constatada que a moto XRE-300, com placa de Foz do Iguaçu, teria batido em uma bicicleta. As duas vítimas, que não foram identificadas, estavam com contusões e escoriações. Elas foram encaminhadas ao pronto-socorro do Hospital Municipal para os procedimentos. Já a equipe da Polícia Rodoviária Federal fez o registro da ocorrência. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.